Saudações, terráqueos e amigos da Sala da Justiça. Eu sou o Nick Ellis e a gente está aqui de volta para mais um podcast com o selo SDJ de qualidade. O nosso programa dessa semana é a edição número 73 e a gente vai falar sobre Good Omens, Boas Esperanças, a série e o livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett, que realmente marcaram nossa vida. Marcou a vida de muita gente que está aqui nessa sala, não vou dizer quem. E para falar sobre Good Omens, a gente tem aqui a presença do nosso júri praticamente completo, com Gabriela Bia, Carlos Cardoso, Sérgio Vieira e Ronaldo Gogoni. E aí, Bia, tudo bom? Bem-vinda de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Obrigada, muito trabalho, por isso que eu tô voltando muito tarde. Desculpa ter abandonado vocês. Alguém tem que produzir nesse país, né? Espero melhorar a minha frequência. E aquelas frasezinhas que a gente sempre fala aqui de efeito na entrada, eu acho que eu vou ficar com Douglas Adams 2.0. Nossa. Só isso. Tá ótimo. Cardoso, tudo bom por aí? Como é que vão as coisas aí na ilha, meu amigo? Olha, só pra lembrar, é Belas Maldições é o nome oficial da primeira e legítima tradução do livro no Brasil. Obrigado, é isso aí. É isso mesmo, falei, Cardoso. Falei Boas Esperanças, é isso mesmo. Não sei de onde. Falou, não sei de onde tirou. Ele tirou a Good Hope, não tá sei maluco. De onde, cara. Faz de bem. Novo, né, Kelly? E não tira isso não na edição, deixa assim. Tá. Ah, não, imagina. Vou deixar eu errando o nome do livro que eu amo, vou deixar. Exatamente. Com certeza, pô. Fala, galera! Eu sou o Nick Ellis e a gente tá de volta... Não, brincando, vamos lá. E aí, Sergão, tudo bom? Seja bem-vindo de volta pro nosso júri. Estamos de volta aí, vamos falar de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Passou perto, passou perto. É, tá melhor do que Boas Esperanças, né? No dia que eu tirei essa merda. Belas Maldições, cara. Tem... E aí, Ronaldo, tudo bom? Fala, Nick, tudo bom e bom... Cara, não tem muito o que dizer sobre esse livro, né? É, então vou parar com o podcast por aqui. Fudeu, né? Tchau! Só pra dizer que, digamos assim, foi a melhor adaptação de uma obra de um quadrinista que só tinha camisetas pretas e um escritor que era viciado em daiquiris de banana. Ufa, que susto. Eu pensei que você fosse falar que foi a melhor adaptação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Olha, pra mim foi, entendeu? Não sei pra você. Olha, pra mim também. Apocalipse, eu nunca vi melhor. Retratado. Muita gente acha que é o melhor. Porra. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Cara, o melhor de tudo de Good Omens é ter despertado, né, cara, o ódio dessa galera, entendeu? Totalmente bizarra que hoje em dia tá, tipo, proliferando como se fosse coelho. Tem nada, tem muito deles que estão aplaudindo porque ele começa 6 mil anos atrás na data da criação do mundo. Cara, os que aplaudem são os mais estúpidos ainda, entre os mais estúpidos, o creme de la creme da estupidez. Porque é aquela galera que não consegue interpretar a tirada de sarro do Terry Pratchett, né, cara? E começa a achar que, tipo, Discworld, caralho, Discworld, o cara tá falando da Terra. Cara, pelo amor de Deus, vamos cair na real. A gente tá vivendo num tempo, cara, que a ignorância tem falado muito alto. A gente tem terraplanistas, tem heliocentristas, tem ex-astrólogos, vários tipos bem desagradáveis, né, de ser humano por aí. Que tão... É, mas isso é cíclico. Putz, grila. Essa questão é histórica, Nick, fica calmo. Cara... É histórico, cara. A Hipácia, lá atrás, lá na Alexandria, passou pelo mesmo problema, inacreditável. É algum problema genético, só pode ser. É, cara. A humanidade repete-se. Ué, a Agnes não foi explodida como bruxa porque ela receitava, dava receitas médicas? Exatamente, cara. Todas as profecias da Agnes, a galera não queria nem saber, né? Mas as receitas, ela... Ah, caralho, aí não pode não, que porra. Ela não tinha... CRM. É, ela CRM. Não tinha CRM. Exatamente, ela tava praticando homeopatia, né, cara? Porra. É. Não, calma, calma. A homeopatia é garantida pelo Ministério da Saúde. Pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil. Pelo SUS. Pelo SUS. Pois é. A gente tem até tratamento de florais pelo SUS agora. Daqui a pouco vai ter imposição das mãos também. Não duvido. Não duvido. É o Cardoso que gosta desse tema, né? É maravilhoso. Esse tema é fantástico. Cara, como eu sempre digo, o Brasil tá sempre na vanguarda do atraso. Você pode contar se tem alguma vergonha, algum atraso, o Brasil vai carimbar lá o selo, né, da federação. Check. É, vocês preocupados com idiota terraplanista, enquanto isso, benzedeira é reconhecida como profissão pelo SUS. Só piora, é isso mesmo. O SUS tinha autorizado reiki, entre outras bobagens, como tratamentos alternativos um tempo atrás. Putz grila, cara. Só piora. Bom, é... Bom, ô Nick, vamos tocar... Toque, senão a gente não sai da... Voltando ao tema, vai. Senão a gente não sai da introdução. É. Cheers. To the world. To the world. É, eu só tava querendo falar que essa questão aqui, hoje em dia, essa série, ela se tornou, digamos assim, quando o livro foi escrito, ele logo se tornou defasado. Por quê? Porque a humanidade parecia que tinha encontrado o caminho, entendeu? O Doomsday Clock começou a voltar pra trás, entendeu? A coisa parecia estar ajeitada, né? Teve o final da Guerra Fria, a União Soviética caiu, vários acordos, né, que interromperam a corrida nuclear, então parecia que tava tudo certo. Hoje em dia, essa série tá mais atual do que nunca, porque você tem um monte de maluco com o dedo no botão, né? Então era disso que eu tava falando, dessa ignorância. Não, e outros botões, né? Não, é. Não só esse tipo de botão, e outros botões mais malucos ainda. Negando aquecimento global, toda aquela coisa que, tipo, tem tudo a ver com o livro, voltou à moda, infelizmente, né, cara? Porque o mundo complicou bastante. Mas, assim, em termos de dramaturgia, a série se tornou muito mais atual do que era antes. Né, a história, digamos assim. Especialmente agora com a série, ficou fantástico. É porque o Neil Gaiman, ele teve que atualizar o texto. Exato. Né? Sim. Lembrando que a gente vai falar sobre todos os detalhes dessa série aqui e também do livro, né, praticamente. Então, se você tem interesse em ler o livro, que a gente recomenda muito que você faça, e se você tem interesse em assistir essa série, para de ouvir o podcast, vai assistir essa série, cara, porque é uma série muito importante no dia de hoje. Assista a série e vamos continuar a partir de agora com todos os spoilers possíveis. Sim. Né? Vantagens de assistir a série: poucos capítulos, não são 25 capítulos como séries americanas, é o bom padrão inglês de série, são 6 episódios. Basicamente ele pegou o livro ali e dividiu em 6 partes, né, cara, e é isso. Sim. Não, e o que eu mais gosto no padrão inglês de fazer série, especialmente nessa série, não tem enrolação, não tem encheção de linguiça na história. A série tá muito bem montada. Por isso que os ingleses, são econômicos. E, assim, não cansa. Você não consegue descolar o olho da tela. Isso é fantástico. Sim, então vamos falar um pouquinho sobre a história da série, né? Como o Sérgio estava contando lá no começo, o mundo, né, nessa série começa 6 mil anos atrás, né, cara? É uma piada, tá? Antes que alguém... É, eu queria só fazer um adendo. Vamos falar um pouquinho da história, a história de como esse livro... Vamos, a vamos. História do livro é interessante, o livro ele não era pra existir, né? Interessantíssimo. Né, a história de como chegaram nesse... Como o Neil Gaiman e o Terry Pratchett chegaram nesse livro. Que essa parte é interessante, porque, se for parar pra pensar, o Gaiman e o Pratchett, eles não têm praticamente nada em comum. Eles são autores fantásticos, mas eles são de vertentes completamente diferentes. O Gaiman é sério demais, místico demais, e o Pratchett era completamente escrachado. Então, como que você pensa? No fim dos anos 80, comecinho dos 90, como é que esses dois caras vão conseguir escrever um livro a quatro mãos? E eu fiquei sabendo que, inclusive, né, eles não escreveram juntos, sentamos juntos, vamos pensar juntos. Né? Exato, cara. Faziam até a hora que tinha um bloqueio e falava assim, ó, consegui só até aqui, tô com um bloqueio criativo, toca você. É, era aquela coisa, tipo, um pega e sai correndo, aí depois o outro pega e sai correndo pro outro lado. Isso é muito... Ficou muito incrível. Isso também é uma brincadeira, né, porque um com o outro, que tipo, um tava desafiando. O que eles têm realmente em comum? Eles são muito inteligentes, né? Então, um tava brincando com o outro, assim. Um tava desafiando o outro e, tipo, o que a gente vai fazer dessa história pra ela ficar totalmente louca, cara? O interessante é que, na época, quando eles escreveram o livro, o Gaiman e o Pratchett, eles se conheciam desde 85. Os dois estavam morando na Inglaterra, isso é... Acho que de antes do Gaiman começar a escrever... É, os dois são ingleses, né? Não, eu falo assim, o Gaiman já tava escrevendo Sandman na época. O Pratchett tava tocando a série de World, que é gigantesca. Pois é. Até hoje eu não entendo como é que essa série ainda não virou série de livros, não foi pra TV, porque eu acho que ela é complicada demais pra TV. Então, falando sobre isso, já foi várias vezes, já teve várias séries ao longo dos anos, Então, e agora tá indo, tipo, o lance da guarda, né? É que vai fragmentado, né? É porque Discord é tão grande e é tão ramificada que não dá pra você, tipo, fazer uma antologia e lançar tudo, né? Que é muita coisa. Então fica caro pra cacete também, né? Exato, Então... Não, e o Neil Gaiman, nessa época, ele começou a escrever o Sandman, né, cara? E aí, tipo, imagina o que deve ter sido escrever o Sandman, né? É uma tarefa hercúlea, né? Nem só hercúlea, como é uma piração do cacete, né? Ali o Gaiman pirou. Exato, completamente, tá bem, né? Soltou todos os... Soltou toda a genialidade, todas as referências, né? Toda a construção dele pra construir um negócio, tipo, que se tornou, pra mim, um marco, assim, dos quadrinhos. Pra todo mundo, né? E outra... Um marco dos quadrinhos. Ele pegou um personagem... Do Sandman, ele pegou um personagem da Era de Ouro que não tinha... nada a ver com o Sandman que ele criou, porque era um agente com que combatia espiões nazistas que usavam uma máscara de gás. Tinha nada a ver o Alho com o Bugalho. Ele só pegou o nome e criou uma mitologia inteira própria, né? Pois é, criou os Eternos, né? Cara, enfim, isso aí é um papo pra outro podcast. Vamos voltar aqui pra Good Omens, né? Então, mas enfim, tem uma declaração do Terry Pratchett nessa época dizendo que o Neil tava super ocupado, o Sandman, né? Então ele teve que escrever, tipo, 60% do livro, assim, e o New Gaiman 40%. Uhum. Mas o interessante é que, tipo, nisso que a Bia falou, que uma hora um tinha um bloqueio, passava pra o outro, no fim das contas, os dois não sabiam quem escrever o quê. É, eu acho que começou isso já até no próprio título, né? Porque o título não é só Good Omens, né? É, pois é. The Nice and the Great, the Prophecies, né? Não sei como é que tá toda em português, porque eu assisti a série inteira em inglês, mas as profecias... Belas, precisas, profecias de Agnes Luther, bruxa. Literalmente, é a tradução literal mesmo. Mas assim, o fato é que quando você tá lendo o livro, você percebe o que, que o Gaiman escreveu e o que, que o Pratchett escreveu. Tipo, as piadas mais rasteiras é o Pratchett, entendeu? Porque o Gaiman não tem esse senso de humor. É, e outra coisa que o Terry Pratchett comentou que todas as cenas da Agnes Nutter são que saíram da imaginação dele. Porque é muito a cara dele, né? Pois é. Isso é totalmente ele, cara. O que é engraçado, porque como o Gaiman não tem um senso de humor tão bom assim, quer dizer, não tão bom no nível do Pratchett, tipo, a conclusão do plot da Agnes com ela explodindo e explodindo todo mundo, sim, é algo que você imagina, tá, ok, não é tão engraçado quanto devia ser, ficou mais engraçado na série, mas é uma tirada que o Gaiman não é tão comum a fazer assim, dá puxado pra humor, mas é a ideia do a ideia do toca-fitas do Bentley, do Crowley transformar toda a fita que ele colocava lá em coletâneas do Queen, isso é o Pratchett. Ou aquela fabulosa explicação sobre o sistema monetário britânico. Pênis, libras, não. É. Nossa, que... E a verdade é que, tipo, eles brincavam que eles tinham criado uma entidade, assim, Neil and Terry. É. E essa entidade tinha responsável pelo livro, porque no fundo, como você falou, eles nem sabiam mais que tinha escrito o quê? Sim, o Pratchett parece que deixou uma carta, alguma coisa pra ele. Não, não... não, o que foi o seguinte, Ele pediu pra fazer a série que mais ninguém fosse o responsável. É. Eles tinham acordado que se a série só seria adaptada pra TV ou pro cinema, ou pra cinema, pelos dois. Isso. Pelos dois juntos. Na verdade, o acordo inicial era esse. É, o que eu vi falar foi que o Neil falando que ele tinha prometido pro Terry, tipo, assim, no leito de morte praticamente, que ele ia fazer alguma coisa que o Terry ia gostar. Então, esse todo foi o propósito pro Neil se tornar o showrunner da série, porque... Não foi bem isso que ele falou, não. Ele falou, pelo que eu lembro, o que ele falou é que, como o Neil... eu vi isso numa entrevista. Mas eu lembro, entendeu? De uma... Eu não sei mais. Às vezes o Neil fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa. E, então... ele pode falar uma coisa em 90 e falar não, outra hoje. Não, mas ele falou... Uma vez ele falou que ele tinha prometido pro Terry, quando ele tava morrendo, que ele não ia adaptar a série sem ele. Caraca! E depois... Depois ele recebeu uma carta do Terry, em que o Terry, pós-morte, e que na carta autorizou ele a adaptar. Essa é a história que eu conheço. Ah, então é isso aí. É, e aí era uma coisa que ele deixaria adaptar se fosse alguma coisa que ele ia gostar, ele e Terry. Né? É, e que precisava ter. Então tá, essa parte da carta eu não sabia, mas é legal, tem tudo a ver com a história. Entendeu? E ainda bem que o Gaiman topou e assumiu o controle da série, né? Pois porque senão ia virar deuses americanos. Exatamente. O que é legal dessa série é que ela serve, além dessa série ser maravilhosa por si só, ela também serviu como tubo de ensaio, né, do Neil Gaiman showrunner. Uhum. Então, nessa série ele exercitou todas as ferramentas que ele vai usar na série do Sandman da Netflix, né? Que o Cardoso até escreveu um post maneiríssimo, vou botar aqui no link. Então, mas Mas então, mas vocês acham que o Deus Americanos do Stars, quer dizer, primeira série, o showrunner era o Brian Fuller, o senhor não fica em série nenhuma? Melhor nome. Que, né? Mas, não, ele nunca fica, ele sempre pula fora. Ele começa e não termina. Mas assim, vocês acham que a forma como o Deus Americanos foi conduzida ficou ruim? Cara, eu acho que ficou esticada. Exatamente, não acho que ficou ruim, ficou não. Ficou esticada. É, isso. Mal de série americana. E, porra, prepara um confronto final com o Odin. A gente tá acostumado esperando o quê? Endgame. Uhum. Exato. E aí, nova temporada seguinte. Aí vira uma meia dúzia de carro de polícia invadindo uma cabana. Pô. E o Mad Sweeney zoando com o Odin sumindo com a lança. É. A gente teve momentos muito legais, né, nessa temporada, mas, tipo, teve muita armação. Assim, né? Levava pro clímax e aí, puf. Saca? Dava aquela esvaziada e jogava pra frente. É. Eu que sou da geração livro, né? Então eu li os livros. Pra mim, quando eu falei, vem as séries, eu já tenho aquele pezinho atrás de velho, né? A série nunca é tão boa quanto o livro, porque você construiu toda aquela história na cabeça, os seus personagens são um, você sempre tem aquilo. Então, você já entra, já senta pra assistir dando um descontão. Porra, cara, mas foi dose, cara. Chega lá, que negócio estica, cada viagem, puta merda, meio capítulo, 25 minutos pra viagem, acontece... Ah, meu! Cada, parece até Brown Bunny. Sem as partes puta de puta merda. Não, e cada história começava com um curta-metragem, parecia filme. Sim, sim. Parecia cinema brasileiro nos anos 70. Aí é chato. Sim, e alguns eram ótimos e alguns não tinham... Putz. Não acrescentavam absolutamente nada. Nada, nada. Perda de tempo total. É, porque tinha que... Era mais fácil, sabe? Fora de brincadeira, era mais fácil assim, chegar, aparecia o personagem, botava a legendinha embaixo. Saca? Era mais simples, saca? Pois é. Trabalho de escola dos anos 80, vai. É, escola. Porra. É que eles tinham que estabelecer cada um dos deuses. Se bem que tem isso no livro... Fora a pretensão descarada, absurda, de quererem fazer um gênio mais gay que o do Robin Williams. É, exato. Pois é. Bom, mas voltando a Good Omens. É. Mas por isso que a solução pra o Belas Maldições ficou melhor, né? Porque, tipo assim, o livro é pequeno, vamos combinar. É um livro que, digamos assim, em 2 dias você mata ele. É uma sentadinha mesmo, como a gente diz. É, 2 dias, no máximo 3, você mata ele facinho. E então, beleza, como é que a gente vai contar? Não, vou fazer uma minissérie, 6 capítulos e é isso aí, pronto. Então, é isso, dá pra condensar toda a história em 6 capítulos. Não, eu achei o ritmo da minissérie muito bom. Não deixou nada pra trás. Eu também. Não tem enrolação. Achei excelente, aquela coisa que você te prende, não tem enrolação, tá muito bem narrado, tá, a cadência das coisas vai muito gostoso. É. Não atropela muito e não tá aquele devagar quase parando. Não, o ritmo é muito bom. Isso que é legal. Não tem aquelas paradas pra, agora vamos explicar este personagem. Este capítulo todo vai ser um enorme flashback sobre a vizinha lá do chefe dos caçadores de bruxas. Aí vão contar a história dela quando ela era criança, em 1930 e pouco, quando ela foi prostituta durante a guerra. Exato. E como ela perdeu o marido, e não sei o quê. Que não interessa. Desenvolvimento de personagem aqui é sendo dos protagonistas, o resto vai. É que o pessoal quer fazer uma série de, tipo, milhares de temporadas, quando é pra ser uma série de uma temporada, entendeu? É, não é pra ser Game of Thrones, é pra ser Guia do Mochileiro, é pra rápido. É, não é novela. Entendeu? Pois é. Não é um épico que o personagem morre, passa 3 gerações, não é isso. Exato, não é Tolkien, é toca o barco, entendeu? O resto é passageiro, entendeu? E outra, por ter só 6 episódios, você pensa, mas a história vai ficar corrida. Não, ela tem um ritmo certo. Não, cara, e outra coisa que é fantástica nessa série é o casting, né, cara? O elenco é muito, muito legal. Nossa. Pra começar, primeiro pelo Michael Sheen, né, cara, o Aziraphale, e o David Tennant, cara, como o Crowley. Eu só não gostei de uma coisa. O que é? Todos os atores são ingleses, aquele sotaque e tal. Deus é americano. É claro, você passa. É uma série inglesa de Sérgio, pô. Não. John Hamm não é inglês. John Hamm é americano. Cara, você já viu Doctor Who, Sérgio? Nossa, porra, presta atenção. Doctor Who, até a galáxia inteira fala com sotaque britânico. Deus fala norte-americano, né? A McDormand fala bem arrastado. Pois é, pois é. Aí, aí você já vê. Eu achei muito legal botarem ela pra ser Deus. Sério. Sim, ela foi. Não, ela já começa a narração na série de um jeito ali. A hora que ela começa a narrar as coisas, ela fala: o cara errou por não sei quantos dias. Aí o padre lá acertou a hora, mas errou o resto. É uma homenagem. Mas tá na primeira página. É uma homenagem maravilhosa e divertida. A série já me ganhou, assim, em parte ali. Pô, o humor do Terry Pratchett tem muito a ver com o Douglas Adams. Tudo bem. Né? O humor escrachado, ao mesmo tempo inglês, estilo Monty Python, estilo Douglas Adams. É tudo a mesma escola. E faz você pensar, naquela porra, né? Aquele humor não é nada gratuito. Tem uma mensagem ali não por é trás. Não é pastelão, né? Mas, é o contrário. Mas, cara, voltando ao elenco aqui, né, cara? O Michael Sheen tá fantástico como anjo e o David Tennant, eu acho que, tipo, o cara nasceu pra interpretar o Crowley, né, cara? Olha... ele é muito bom na Jessica Jones, viu? É. Tem gente que prefere ele como doutor, tem gente que ele prefere ele como o Kilgrave. Mas, caralho, mano, o Crowley dele é foda. Posso falar? Eu nunca... Ó, posso fazer um comentário que o Nick vai querer me matar? Pode. Eu nunca assisti Doctor Who. Não, mas tudo bem, eu não quero matar ninguém. Tá? Normal também, não. Não, mas calma. Mas tudo bem, você tem mais de 9 anos de idade. O Cardoso, que tá aqui falando mal de Doctor Who, outro dia assistiu o Doctor Who do Van Gogh e tava falando bem lá no Twitter. Aquele episódio do Doctor Who do Van Gogh é lindo. É a exceção. É. Sim, você tem 1737 episódios, um presta até que tá bom, né? Não, mas do reboot... Bom, pula, não vamos falar de Doctor Who. É, o Doctor Who vale outro podcast. Olha, eu nunca assisti absolutamente nada do David Tennant. Nossa. Nada. Fantástico. Tá? Mas eu tenho que dizer que o cara é fantástico. Foda, né? O personagem é fantástico, o visual do personagem com as mudanças de corte de cabelo de acordo com as épocas, o óculos trocando. Que era muito bom. Que performance, que atuação. Olha, eu não sei como é que esse cara ainda não foi pro cinema e fez alguma coisa a nível de Oscar, porque ele, como ator, e ele veste o personagem de uma tal maneira, eu não sei se ele faz isso em outros. Ele já foi pro cinema, ele foi o Peter Vincent da Hora do Chidão, o remake de A Hora do Espanto. Também não vi. É que o filme não deu muito certo. É. Ele não é muito de fazer cinema, vou parar pra pensar. É, né? O cara tá bem pra caralho na televisão também, né? Foda. Ele tá fantástico. Não, o cara tá muito bem. E olha, ele começa. Depois eu fui ver algumas entrevistas e vi ele de Barbie e afins, mas assim, o primeiro momento, a primeira cena em que mostra eles ali na beirada do mural do Jardim do Éden, ok, né, ele não me ganhou ali. Ele vai me ganhando exatamente agora no século XX, que ele tem essas coisas, e as posturas, e as frases, e as tiradas. O cabelinho dele de John Lennon nos anos 60. O cabelo de tigelinha, é. Cara, essa parte, inclusive, da série, do livro, né? Primeiro que eles desenvolvem essa amizade, né, cara, os dois, que é maravilhosa. Sim. E segundo que eles vão se encontrando, né, ao longo dos séculos. Né, Cardoso? Isso lembra muito aquele... É Highlander. Isso é bem Highlander. É bem Highlander, mas também tem muito a ver com o Sandman. Lembra aquele Sandman? Sim, o Robert Gadley. Exato. Que é o cara que decidiu não morrer e virou amigo do Morfeu. Exato. E ele, aquele papo dos dois ao longo dos anos, ele lembra muito isso também. Claro, Highlander é clássico. Né? Agora, tem uma cena da série que eu morri da risada, que na hora que eles se encontram como o Cavaleiro Negro e o Cavaleiro Branco... Isso é Monty Python certinho, sim, cara. Em cheio. E ele assim, é você, Crowley? Aí ele abre aquele elmo negro, lindo, espelhado, quase assim um verniz de sapato feminino, impecável, naquela negócio metálico, ele levanta, abre... E aquela lente de contato, gente do céu! Que ele é uma serpente, né? Ele é a serpente do paraíso, ele né? Ele é a serpente, então... né? É. E é legal também o nome mudar, né? Ele era... Crowley, de rastejante, né? Crowley... Exatamente, aí vira o Crowley, né? Crowley. Não, muito bom. Agora, a cena com os nazistas também é ótima. Aquilo é muito caramba. Naquela igreja. Não, e ele pisando. Não, isso aqui é chão. Né? E ele pula no chão. Não, não posso pisar em solo sagrado. Gente, ele entra na igreja pulando. Ele entra na igreja pulando. É muito muito bom. É tipo aquela cena daquela bosta daquele filme Fim dos Dias, do Schwarzenegger, que ele enfrenta o Lúcifer, que o Lúcifer entra, quando ele entra na igreja, a igreja começa a tremer. Nossa. Eles fizeram isso de um jeito mais engraçado. A igreja não treme, mas o Carl entra pulando. É. E aquela igreja existe mesmo em Londres, foi atacada pela Blitz. Existe até hoje as marcas, quem for para Londres, super sugiro. Existe na parede externa dessa igreja, existe as marcas da bomba que caiu do lado dela. Não sei se caiu em cima, tá? Essa precisão de história eu vou ficar devendo. Mas eu fui nessa igreja e ela realmente tem as marcas até hoje. Não consertaram para deixar ela registrada. Legal. Vale a pena. Então foi assim, ao mesmo tempo foi uma viagem. Pra quem já foi pra Londres e olhou isso, é muito engraçado. E essa igrejinha pequenininha, cinzinha, daquele jeitão mesmo. Tá muito bem feito isso também. Então, o elenco todo é maneiro. O John Hamm, como o Arcanjo Gabriel, ele é o anjo by the book da maioria das séries, quadrinhos, filmes de hoje em dia que trazem anjos, né? Ele é um pau no cu desgraçado. Exatamente. Olha. Cara, chato pra caralho. É impressionante, mano, que toda obra que eles vão mostrar os anjos em qualquer obra que seja, ou eles são extremamente burocratas, ou eles são extremamente filhos da puta, que é o caso do Gabriel. O Gabriel é os dois, né? É, aquela frase que ele fala lá na livraria do Aziraphale, que ele fala, e aí o Aziraphale pergunta assim, mas como é que os quatro cavaleiros do Apocalipse são chamados? Ele fala assim, não é meu departamento. Exato. Não é a minha área. Cara, eu amei, aquele momento eu amei o personagem. Burocratas. Né, eles são os Vogons. Vogons, exatamente. Eles são os Vogons. Ele é o Vogon. Mas é interessante mesmo isso, porque eu não sei exatamente quando mudou. Uh-huh. Mas antigamente, a imagem de anjos na ficção eram aquelas criaturas boazinhas. Dóceis. Sim. Mensageiros de Deus. De repente, os anjos começaram a ser mais ativos, mais violentos. Você quer saber quando mudou? Mudou em Dogma. Mudou em Dogma. Chegou ao ponto daquele filme, ou tinha um outro, Anjos Guerreiros, se eu não me engano. Uhum. Era o que virou uma trilogia, aliás, e que o anjo ficava sentado que nem passarinho no umbral da cama. E eles sentam assim como se fossem pássaros. Eles sobem em cima das grades dos muros e ficam agachados como se fossem pássaros. Sim. É do caramba esse filme. E aí depois disso... Virou a regra. Virou a regra, exatamente. O anjo ou é burocrata ou é filho da puta. E toda série tem isso. Snob também. Quando o Aziraphale tá comendo com os olhos aquela sequência de sushi. Isso, isso. E aí ele fala, né, você tá querendo? Ele fala assim... Eu não como esse negócio, pra quê, né? Ele dá aquela esnobada, assim. Exato. De uma soberba muito irritante. É verdade. Vamos voltar aos elencos. Teve duas coisas que eu amei, assim, de participações, assim, fantásticas. Primeiro, Brian Cox como a morte. Fantástico, a imagem cara. Dele como a caveira, o olho dele, aquela voz dele, pelo amor de Deus, que delícia de ver aquilo, de arrepiar. Muito, muito, muito, muito bom. Ele é muito bom, né? E eu também amei de paixão, não só a Frances McDormand como Deus e tudo, mas a Miranda Richardson como a, tá a Madame Tracy. Tá muito bem também ali. E as trocas de cabelo dela também são assim. Mas eu acho que o David Tennant rouba a cena de todo mundo, até mesmo do Michael Sheen. O David Tennant rouba total a cena. Agora tem outro que eu preciso lembrar, que é o Michael McKean, cara, que tá fantástico no Better Call Saul, e também faz o Sargento Shadwell. Exato. Não, e o melhor de tudo é ele ter dado golpe nos dois. É fantástico. No anjo e no demônio. E ter colocado um monte de funcionário fantasma na folha de pagamento. Na folha de pagamento do céu e do inferno. Exato. Ele tem um monte de agentes, é verdade, cara. Pois é, cara. Ele é o personagem mais esperto do Lula. Exatamente. É verdade. Na série, muito bom, cara. Esse elenco é tipo Dream Team de qualquer cineasta, qualquer. Botar essa galera junta, cara, porra, já é uma loucura, eu acho. Cheers. To the world. To the world. Então, a sacada como de terem reimaginado os quatro cavaleiros como quatro motoqueiros, que, como, é muito bom aquilo. Né? Achei a mais legal ainda foi trocar, né? Tirar, botar poluição, né, no lugar. Porra. No lugar da doença, né? Foi fantástico. Mas tem a ver, né? Tem a ver. Uma coisa causa a outra. Pois é, tem tudo a ver. Claro. Atualizou. Poluição, sim. É, foi uma atualização. Uma atualização necessária. Não, a explicação que é boa, né? Pô, não era doença. Não. A poluição é bem pior. Então. Cara, muito bom. Fome, né? Tá fantástico, cara. A fome tá muito boa. É, teve participação até do Mark Gatiss como um dos dois, né, compradores de livros na cena na igreja. Sim, tem essas pontas fantásticas. O outro era o Steven Pemberton. Ah, pomba, você falou da igreja, eu associei uma coisa fantástica. Na hora dos bebês lá, que as freiras do demônio aceitam lá. Ai, as freiras também do demônio é muito bom, cara, aquilo é muito bom. Eu lembrei, sabe do que, cara? Eu lembrei da revista Mad sacaneando lá na década de 80, o Papillon. Os caras, né, que uma hora que eles tentam fugir, que ele tenta fugir, ele cai lá numa ilhota que tem lá um convento, e as freiras entregam ele, né, no Papillon. E no, na sacanagem da média era assim, as irmãs de Satã. Você tá falando do congregação do... Aquele do Steve McQueen, nossa, aquele filme é um clássico, que ele tenta sair contando as ondas. Sim, cara, eu lembro até hoje desse filme. Eu não fiz esse filme há tantos anos que eu não lembro quase então, nada. Então, um deles, ele consegue dar uma fugida logo de cara, e ele cai numa ilha que ele é acolhido por umas freiras. E ele fica todo feliz, que ele tá lá sendo tratado, então, de repente, chega todos os policiais lá, prende ele tudo de novo, que elas entregaram ele, né? Ela, né, fugitivo. Aquela história é verdadeira, né? É, verdadeira. Verdadeira barra meio fantasiada, né? Na sacanagem do Mad, na hora que ele tá sendo carregado pra fora pelos policiais lá, pelos francês, tá escrito assim, né? Convento, Ordem das Irmãs do Demo. A hora que troca os bebês aqui é aquele humor escrachado em inglês muito divertido, pastelão, porque erra. Aquela dificuldade do Crowley de putz, sou eu que vai sobrar pra mim? Não, peraí, né? É o início da montagem do personagem, tá muito engraçado. As freiras são hilárias, cara. Faz tudo errado, sai tudo errado. A freira que elas menos queriam que envolvesse é a que faz a bagunça toda. Não, é muito... E é aquela que... E é a freira que deserda a ordem. Isso. E tá lá no campo de paintball. O convento virou um campo de paintball, exatamente. Né? É a única que sobrou, porque o resto... É a única que sobrou, porque o resto tudo morreu. É, pois no é. Incêndio. Ai, meu Deus, é muito comédia, cara. Porque o Crowley e o Aziraphale, eles querendo ou não, eles ficaram muito confortáveis na Terra, cara. Eles estabeleceram os dois um pacto de não agressão, que acabou evoluindo pra uma amizade, em que os dois enrolavam por séculos os departamentos de ambos. Exatamente. Aproveitando toda aquela burocracia, né, que a gente já falou dos dois departamentos. Né? O inferno também é burocrata pra cacete, porque querendo ou não, é um bando de anjos desgarrados, né, cara? A base tá lá, né, cara? The Good Place. Né, como é que é? E eu não sei se vocês notaram algumas coisas, assim, tem uns easter eggs maravilhosos, tem fantásticos, assim, tem uns assim que eu falei... Não, pera, vou ter que pausar aqui. Pera aí, é isso mesmo? Como o nome da loja do Aziraphale, né? A loja de livros ali. O nome da loja é Aziraphale. É, isso é cheio dessas piadinhas. A ordem das freiras lá é The Shattering Order of St. Beryl. Pois é, é. Né? Então tem, assim, umas coisas fantásticas. E as imagens? Ah, sim, tem uma bacana também. Na hora que eles estão tentando entrar na base norte-americana, o policial lá tá lá, o guarda, né? O cara do exército norte-americano, o cara tá lendo um livro. Você lembra que livro que é? Deuses Americanos. Era Deuses Americanos, é. Não, tem muita piadinha no estilo inglês que vale a pena. Tem algumas piadas que só funcionam no inglês e dependendo do inglês britânico, né? Tipo aquela cena do... em que eles vão... em que o carteiro vai levar a coroa pra poluição, em que Deus tá descrevendo a região, né? Sobre os jovens que iam pra lá. To fuck... And occasionally, fork. Só funciona em inglês, cara. Exatamente, muito bom, sim, cara. Não, é muito bom. Então, tem outra coisa que eu gostei muito nessa série, e como eu não li o livro, eu vou ficar devendo, a hora que tem a cena das duas escadas rolando. Funda no chão. Em que tanto o Aziraphale sobe e o Crowley desce, aquela imagem, gente, eu sei que deve ser uma montagem pro chão, assim, espelhado, um movimento, um pra cima, um pra baixo. Gente, que coisa linda, que filmografia linda, linda, linda, linda. E olha que eu não sou de olhar a parte técnica, mas sabe quando você faz assim, nossa, deu um Escher na cabeça aqui, que eu falei, não, para, peraí. Verdade. Então, falando um pouquinho da trama... Pegando um pouquinho do lado do Crowley, né? Porque todo rolo começa do lado dele, né? Porque, assim, ele é o demônio que se estabeleceu na Terra, o demônio que o inferno, que a cúpula do inferno não gosta porque ele ficou confortável demais entre os humanos, mas, querendo ou não, tem feito um trabalho melhor do que o de todos os outros demônios. Porque enquanto a maioria fica preocupado em tentar padres ou individualmente, ou políticos, não, ele cria situações para ferrar com a vida de centenas, milhares de pessoas de uma vez, como o caso da telefone. Parando todas as linhas telefônicas. Ele aproveita, né, a tecnologia para fazer. Exato, entender. Lembrando que o livro foi publicado em 1990, né? Ele era outro mundo, pois é. Entendeu? Ou como ele fez o circuito das estradas na forma de um ideograma demoníaco. Exato. Que, querendo ou não, as pessoas, quando fizessem o percurso, estariam involuntariamente louvando o diabo, né? Exato. E quando pega fogo? Não. Ele é um demônio criativo, né, cara? Ele é um demônio criativo. Sim, sim. E essa só tem no livro, né? É, no livro tem algumas outras coisinhas. Quando ele pega o contrato de termos de serviço dos vendedores de computadores e manda pro inferno. Exato. Que manda eles aprenderem com aquilo, que aquilo sim é um contrato. Exato, aquilo é um contrato, não? Exato, cara. Isso poderia ter sido adaptado pro termos de uso de qualquer app, né, ou site pois de hoje em dia. E tem muita coisa que é exclusivamente inglesa, que o pessoal de fora não pega. Sim. Tipo, quando eles falam, quando o Crowley, ou aliás, quando o narrador comenta que o Crowley assumiu a autoria de um monte de coisas que não tinha sido obra dele. Tipo Milton Keynes, que é uma cidade próxima de Londres, que foi uma cidade planejada para ser linda, perfeita, próxima da capital e tudo, só que é universalmente odiada por todo mundo na região. Algo como Alphaville, São Paulo. Quase isso. E tinha coisa que os dois assumiam e cada um mandava pra matriz dizendo que tinha sido obra deles e todo mundo gostava. Tipo Inquisição Espanhola. Exato, cara. É, isso no livro aparece bastante. Um falar pro outro, olha, aí, caramba, eu ia fazer tal coisa, mas não vou fazer não. Olha, você faz o seguinte, fala que foi você que fez, tá? É. E aí o outro deixava por lá, né? Então, porque tinha que tocar o dia, né? Então, pô, eles estão vindo desde lá de trás. É, exatamente. Eles estão fazendo aquela coisa clássica de funcionário público, né? Bem isso. Então, mas a tiração de sarro com Deus também, especialmente na época de Noé. Mas vai inundar tudo? É, não, os chineses não, os nativos americanos não, não sei quem, não, só o povo local mesmo. Cara, eu chorei de rir. Aí depois o Crowley ainda fala assim, opa, o unicórnio escapou. Na hora que ele fala isso, gente, eu chorei de rir. É muito opa, bom, cara. Bom, e atualizando o texto, o Crowley virou o responsável pela selfie. É, exato. Ele é o responsável da selfie. Foi ele. Foi. Exatamente. Que talvez tenha sido a maior maldade da vida dele. Quem sabe. Então, vamos falar um pouquinho da trama. A né? trama é assim, ó. Antigo Testamento, tá, gente? Pronto. A trama começa assim. No princípio... É, exatamente. Essa parte a gente pode passar. Começa com a hora da criação do universo, do planeta Terra. É, a história do livro começa com o homem sendo banido do paraíso e aqui é onde a amizade dos dois teve início. É, só que daí mostra, e depois na série vai mostrando como que eles atravessaram os séculos naquela relação, naquele pacto de não agressão, inclusive zoando o Shakespeare ou se safando da Era do Terror. É uma coisa importante, hein? O Aziraphale, ele era o guardião do portão e ele entrega a espada flamejante. É. Sim. E ele é questionado por Deus. Onde está a espada que eu te dei? E aquela risadinha nervosa. Não sei. Tá por aí. Tá por aí. Ui. Né? Esse é muito a cara do Aziraphale. Muito, muito a cara do Aziraphale. É. O Aziraphale é basicamente o Rafael, né, cara? O arcanjo Rafael, né? Se for parar pra pensar, né? É que ele é do outro portão. É do outro portão, né? É do outro portão. O Aserafel era do portão oriental. É porque o... Porque a Miguel... Porque tem a Michael, né? O Arcanjo Miguel na série, tem, né? Sim. Então... Que é realmente... Mas a... Mulher com o nome Michael não inventa. Não inventa. Onde é que tem isso? A gente já teve 3 podcasts sobre isso, cara. Já basta. Não, chega de Michael. No more Michael. Chega de Michael. Ela bota Michael não, pelo amor de Deus. Mas assim, a trama básica é... O fim do mundo chegou, o anticristo vai nascer, a gente precisa preparar a batalha final que vai decidir o destino do bem contra o mal e os humanos vão todos pro saco porque foda-se os humanos. É, mas só pra deixar claro, pro céu e pro inferno, isso é tipo a culminação do trabalho de, porra, milhares de anos. Então, é o objetivo final deles, é o que eles querem fazer. Os dois departamentos estão profundamente envolvidos nisso. Os únicos rebeldes, né, que não querem que isso aconteça de jeito nenhum, é o Aziraphale e o Crowley, porque, porra, eles se amarram pra caralho na Terra, né, cara? Eles querem viver. Exatamente. É, porra, se acabar a Terra, não vai mais ter, porra, vinho, não vai mais ter sushi, não vai mais ter cinema, não vai mais ter, porra, Bentley, não vai mais ter porra nenhuma. Então... Exatamente. Né? Cara, aquele Bentley. É, o Bentley, cara. Gente, que Bentley, que Bentley, cara. Meu. Bentley flamejante. Cara. Nossa, não, aquela hora que ele entra naquele fogo, o negócio queima. E aí o narrador fala, mas é porque, ao contrário dos outros demônios, ele tinha imaginação. Exato. Você faz. É muito bom, cara. E aí ele atravessa aquilo e aquele carro continua pegando fogo, aquele negócio vai. E todo mundo no trânsito, parado, bem... Não é o dia depois da manhã, bem o... Como é que chama aquele filme? O dia seguinte? O dia seguinte. Aquela coisa louca, e você vê aquele negócio flamejante em volta de Londres, a tomada aérea, assim, da cidade. Então. Que é, cena fantástica. Mas voltando lá pro plot, tem aquela coisa meio a profecia, né? Tem. Tem o anticristo, que é uma criança que tá sendo criado lá, todo... pra ser o filho de um político poderoso dos Estados Unidos, né, cara? E como Crowley tem feito um trabalho muito bom nos últimos 6 mil anos... Exato, sobrou, cara, pra ele entregar a criança. Manda ele fazer isso. Mandaram pra ele entregar a criança. Então... Vai lá, Crowley, entrega essa criança lá. Toma, porra, que o vai. Pacote é seu. Entrega lá na sala 5, mas saiu na sala 3. Exato, cara. E aí acontece que o anticristo acaba virando um garotinho, né, o Adam Young, né, numa pequena cidadezinha da Inglaterra. E o outro, que o filho lá do político, é uma criança normal. Não tem nada a ver. Exatamente. Ah, não. Mas, então eu tenho que falar uma coisa sobre essa parte da criança. Que eles, né, eles decidem, a Aziraphale e o Crowley, falando assim, não, então vamos, né, errando pelo político, pelo filho do diplomata americano, que uhum. Ele vai fazer as coisas. Eles falam, bom, a gente vai ter que ficar junto, pra, né, pra acompanhar o crescimento do suposto anticristo. Aí tem uma hora que eles se combinam, o que eles vão fazer. E aí o Crowley vem de babá. Estilo Mary Poppins. Exato. Ah, nossa, fantástico. Aquela cena também é muito boa. Dele aparecer na porta, assim. Gente. Os pezinhos abertos também, tá? Igualzinho a posição da Mary Poppins. E o Aziraphale vem de jardineiro. De jardineiro com aplique no rosto. E um dentão gigante. Tipo, tipo um hillbilly caipirão. Cara, muito bom. Né? Inglês. É. Inglês, claro. Nossa, aquilo é engraçadinho. Mas isso é muito bom, porque por uma incompetência, né, da enfermeira, eles passam a vida inteira achando que todo mundo, né, passa a vida inteira achando que o menino é o anticristo e não é. E todo aquele trabalho desperdiçado. Pois é, e a hora ele só descobre a coisa, a hora que o cão não chega, né? É, pois é, que aí... O cão não chega. É. Na hora que o cão não chega, não. Na hora que o cão é solto e eles percebem que o cachorro, na hora que ele devia aparecer, não aparece, aí eles param e pensam. Uh-oh. Sem cachorro. É. Levou 11 anos pra descobrir. Exatamente. Garoto errado. Ferrou! E foi basicamente um remake da história do filme A Profecia, só que mostrando o outro exato, lado. Exato. Exatamente. É muito bom. Enquanto isso, lá no interiorzinho da Inglaterra, criado por uma família completamente comum, tá o Adam Young, que é o verdadeiro hijo de Cristo. Com aquela cara de menino bonzinho, de interior. Exato. Então, ele é um garoto bonzinho, o garoto comum da idade dele, que gosta de fazer estripulia, roubar fruta do vizinho e brincar de pirata com os amigos, até que o cachorro aparece pra ele e ele involuntariamente chama o cão de cão. Exatamente. Ah, essa hora que ele fala isso também, Douglas Adams total, né? É, melhor estilo John Wayne também, né? Dog. E tipo, quando o cão do inferno é solto, você só vê ele meio que um CGI por parte, mas você imagina que o cachorro é gigante. Aí quando ele dá o cão o nome de cão, ele puff, encolhe e vira cãozinho um... cãozinho normal. E vira um cãozinho comum. Exatamente. Aí, passou aí no fundo uma referência feita pelo Nick Ellis, que só quem tem mais de 45 anos pegou, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, não vale, eu tenho 41. Não, não, o cão. John Wayne chamar o cão de cão... É, porra, tem que ter mais de 45, pois é, muito. Amiga, pois é. Pois é, meu amigo. Aí o Crowley percebe que ele é um demônio, né? Que o anticristo já deu um nome pro cachorro. Eu falei, pronto, o fim do mundo já está em movimento. Aí, fudeu. As engrenagens estão... Ah, as peças estão sendo entregues por um cara do correio. Exatamente. Agora a coisa degringola de vez. As engrenagens estão em movimento, agora fudeu. Agora o que eles têm que fazer? Correr atrás do prejuízo. E as únicas esperanças da humanidade são é o Sargento Shadow, né? O você não vai cometer adultério post. Esse cara você não vai... E a Anathema. Anathema Device. Anathema. Cara, os nomes também são engraçadíssimos. Ah, só como falando em nome aqui, ó. Sim. O Ronaldo falou uma coisa, eu fui dar uma olhadinha, realmente tava querendo lembrar qual era a origem do nome do Rafael, a origem islâmica, Israfil. Nossa. Israfil. Então, exatamente, então. É o nome de Rafael Israfil. É o Rafael. Em islâmico, né? Em árabe. Tá lá no Corão também. Israfil. Virou Rafael e virou Azirafel. A sala da justiça também é cultura. É judaica, cristã e islâmica. Tu pensa que é o quê? Pois é. Exatamente. É. Pois é. Tudo a ver com a história. Falta o chinês aí. Pois é. Né? Mas o assunto é anjo e demônio. Então nós estamos dentro da mitologia. Do mito todo. Estamos dentro do tema. Uhum. Sim. É, mas eu tenho que dizer que o cara da entrega das coisas, das cartas, entregando a espada, os devices todos ali, gente do céu. E assim, as profecias do livro também, vai, a gente não falou, né, que é o subtítulo do livro. Sim. As profecias, e aí vem toda a sequência de história e as... Para introduzir a Agnes Nutter e a Anathema Device. É, que no livro, apesar de você curtir, você vai lendo, e não aparece as profecias, né? Sim. Você só vai aparecer lá no meio, lá para um lado da frente. Você, não, aí que você linka, né? Que daí você, sim, né? Que aparece a tataraneta que aparece. Elas vão aparecendo em pílulas, né? E com versinhos, estilo Nostradamus, né? Exatamente, bem estilão assim, Nostradamus, que é tudo versinho. Em inglês é muito engraçadinho, sim, os versinhos, por cima. Mas como são muito precisos, a coisa dá. Tipo, não comprarás... O chocolate quente está esfriando. É, então, na época da Agnes, não era incomum terem, digamos assim, gente que fazia previsão, tipo Nostradamus, por exemplo. O problema da Agnes é que as profecias dela eram precisas demais. No nível de serem pessoais, ou digamos assim, ainda generalistas, mas muito certas, como não comprar as Betamax, né? Exatamente. Não comprar as Betamax, eu chorei de rir. Ou a previsão da Apple e do Steve Jobs, né? Que essa, a família, os descendentes da Nutter souberam prever, investiram, ficaram milionários. Pô, ficaram milionários junto com o Forrest Gump. Sim, porque... exatamente. Pois é, o Forrest também ficou. O Bubba Gump. Mas assim, de um lado você tem a Anathema, ela é a última descendente da Agnes, que foi a bruxa que criou todas as profecias que contam os percursos até o fim do mundo e o papel que a Anathema vai ter nessa história, tanto que ela é citada várias vezes por nome. Exatamente. Agnes, né? Chega no nível do sexo lá, né? Tudo é citado. Nossa, cara, aquela foi muito engraçada. Tudo é impressionante. E você tem o Newton Pulsifer, que era o engenheiro de computação mais desastrado e incompetente do mundo, porque ele destrói tudo que toca. Nossa, era o grande poder dele. Qualquer coisa que ele ligasse, explodia, né? Era fácil, queimar. E que nós vamos, né, veremos que será uma aptidão muito importante. Então, como que ele chegou a se tornar engenheiro da computação é que é a grande dúvida, porque se ele tenta ligar um computador, ele pifa? Isso na década de 90 era mole, qualquer um virava. Pô, imagina os caras que faziam a manutenção do computador do New Gamer, do Terry Pratchett. Né? Deve ter sido por aí, deve ter sido um cara nesse nível que apareceu lá pra resolver o problema. É bem provável que seja mesmo. É bem provável que seja algo desse nível. Mas, então, sobrou pra esses dois, que voluntária ou involuntariamente, mais o Sargento Shadwell, vão acabar ajudando o Aziraphale e o Crowley a resolver a questão. Porque... O exército do Sargento Shadwell, né? É o exército. O exército de um homem só. É muito bom, mano. Como ele enrola o Aziraphale, enrola o Crowley, enrola o Púspero. Sim, e nenhum dos três percebe. Como assim, cara? Tipo, ok, o Pulsifer é um bundão mesmo, até aí vai, mas como que o Crowley não percebe que o cara é o picareta, cacete? O Pulsifer, ele era basicamente o Winston dos Caça-Fantasmas. Se você me pagar, eu acredito no que você quiser. Exato. É basicamente isso. Exato. Só que mais incompetente. Aí fica nessa correria, o Crowley com o departamento dele, o Aziraphale com o departamento dele, os dois tentando de todo jeito parar o fim do mundo, porque, porra, o mundo vai pro saco, eles não querem isso, né? Na hora que o Adam percebe que ele tem o poder, ele começa a convocar, né, um monte de bichos esquisitos. O Kraken, né, Atlântida aparece. Putz, aquela do Kraken da Atlântida é muito legal. Então, na verdade, quando ele começa a invocar esses, ele faz inconscientemente, porque nisso a Anátema já chegou e nesse meio tempo ela perdeu o livro, porque ela esqueceu que ela largou o livro dentro do Bentley do Crowley, depois ele vai parar na mão do Aziraphale, que é o livro que ele procurou nos últimos 500 anos e nunca achou. Exatamente. Né? Que era o único livro que ele não tinha. E assim, quando o Adam conhece a Anátema deu pra ele um monte de revista, tipo revista UFO, essas maluquices de alienígenas e povo da Terra. É daí que aí ele fez, começa a ler aquilo e meio criança, né, influenciável, ele começa indiretamente a acreditar naquelas maluquices. E começa acontecendo no globo terrestre, que é mais legal ainda. O que ele acredita vira realidade, porque é um dos poderes do anticristo, ele dá forma no que ele acredita, entendeu? E aí começa a aparecer gente morando embaixo da terra, Atlântida surge do nada, surge alienígena. Atlântida sobe e vai parar num cruzeiro, cara, a galera da Atlântida num cruzeiro foi engraçadíssimo. É muito bom, até o momento em que ele se toca realmente do que é o poder dele, quando ele vai de novo na casa da Anátema e vê aqueles anagramas sobre o diabo e o anticristo, e aí ele se toca meio que, sei lá, caiu a ficha e ele é o anticristo, aí ele começa a forçar os amiguinhos dele, que também são crianças, né, mas são, digamos assim, são gente boa, então ficam assustados com ele, e aí o moleque invoca os quatro motoqueiros. E vai todo mundo, e o começo do apocalipse, onde vai realmente começar alguma coisa, é uma base militar americana. É, uma base militar americana. Em plena Inglaterra. Olha a piadinha. Pois é, uma base militar americana na Inglaterra. Que não funciona, que ninguém pousa, que ninguém faz nada, mas que tá lá. É uma base ridícula, num lugarzinho de nada, que por um acaso tem o sistema de lançamento das ogivas nucleares dos Estados Unidos. Porque, tipo assim, como que vai acabar o mundo? Guerra termonuclear. Que original. 1990 talvez não fosse. Hoje, talvez fosse um pouquinho mais original, porque tava todo mundo no hype de o dia seguinte, né? Mas, transfere isso pra 2019... Tava no hype de que aquela merda ia explodir mesmo, né? Porque... Então, mas 1990 tava acabando a Guerra Fria, a União Soviética tava indo pro saco. É, já tava mais tranquilo. Mas, tipo, 2019, você fala que o mundo vai acabar em guerra termonuclear, você, tipo, aí que o Aziraphale fala que original. É. Muito bom. É sensacional, porque a forma como eles caracterizaram os motoqueiros, com a guerra ser uma... Era uma jornalista representante de guerra, mas não era soldado nem nada, até o momento que ela recebe a espada. E a forma como ele invoca a morte, que não tem nenhum item pra morte. Ele é o item, que ele tem que morrer pra chamar a morte. Sim, putz, essa também é ótima. Mas a Mirelle Enos de guerra, o som da voz dela, é fantástico, o sotaque dela eu não sei de onde é que é, mas é muito bom. Ela, a hora que ela é, primeiro ela é correspondente de guerra, depois ela vira a guerra dos Cavaleiros do Apocalipse e tá de roupa toda vermelha, moto vermelha, coisa assim, gente, ela tá vendo aquilo, hein, não é? Ela é americana, tô vendo aqui no IMDB que ela nasceu em Houston. Nossa, tá vendo? O Sérgio falou que não tinha americana na série Texana, esse é o sotaque, tá vendo? É o sotaque. juro, e aquela mulher com aquele tom de voz é incrível. Não, eu falei que tem tinha americano, sotaque, era inglês, e americano era Deus ali. Deus que tinha sotaque então, americano. Tem gente de todo lugar lá. A própria Anátema, que é a Adriana Arjona, ela é porto-riquenha. Sim, não, eles misturam bem, muito, muito bem. A Arjona tá muito bem caracterizada. Fantástico. A Arjona tá no primeiro True Detective. É, ela tá em True Detective. Também, pois é. A molecada vai lembrar dela no Fortnite, que ela era a voz da Rasmin. É. Por isso. Ela fez Pacific Rim recentemente. E no Fortnite. Então, aí fica aquela corrida. O Aziraphale e o Crowley tentando dar um nó tanto no céu e no inferno, porque eles não querem o fim da Terra de jeito nenhum. Os dois lados querendo entrar em conflito, porque o meu lado tem que ganhar. O Gabriel pondo pilha de todo jeito pra ganhar a guerra. A Beelzebub também pondo pilha de todo jeito pra ganhar do lado dela. E até o momento em que o Aziraphale faz besteira por causa do passo errado do Shadow, que pensa que ele é um demônio, quando ele vê ele falando com o Metatron, e ele desincorpora e vai parar no céu, aí fodeu, porque o Aziraphale não tá mais na Terra, o Crowley ficou sozinho pra resolver a pendenga, e ele não tem toda a habilidade pra fazer isso sozinho. Cara, e aí acontece a parada mais foda de todas, é que o Aziraphale resolve entrar na Madame, né, como é que é o nome dela? A Madame Tracy. É, porque ela é médium. Puta que pariu, fica muito bom aquilo, cara, é totalmente aquele filme do Steve Martin que ele vira. Sim, eu pensei exatamente. Não, ela é momento ghost total da personagem da Whoopi. Total. Da Whoopi, que era a médium fajuta, que de repente incorpora mesmo. Exato. É, mas ela não tá. Eu lembro que quando o Pulsifer chega, ela é massagista. Ela é uma cortesã. Né? É, né? Mas ela se apresenta como massagista. Mas ela é médium. Ela é médium. Ela é médium em meio período. Puta velha. Puta velha e médium. Então, ela faz a mesa cortesã, lá. É verdade. Ela é uma prostituta. É, e o Shadow é... O Shadow chama ela de tudo quanto é nome. O Shadow odeia ela, mas também ama ela, aquela coisa. É, e depois eles ficam juntos, o que é mais engraçado. Agora, antes da gente falar do final, e eu gostaria muito de mencionar que eu não reconheci a voz do Benedict Cumberbatch. Tá tudo alterado, né? É porque entraram duas vozes ali, né? Mas tá muito bem. E o modo como o anticristo desmonta o demônio, dizendo, você não é meu pai é quem cria, não tá presente, que é engraçadíssimo, que você fala, gente, como é que eles vão matar o diabo em si, e o menino diz, não, você não é meu pai é que incrível. Isso é muito bom, gente, você fala, oi? Vocês não acharam que o fato do Satã aparecer num CG gigante foi meio que anticlimático? É porque, tipo assim, na minha concepção, eu não tenho mais aquela ligação, tipo, aquele diabo que aparece 15 segundos de novo naquela bosta de filme Fim dos Dias, e eu tenho a concepção... Você gostou desse filme, Ronaldo? Eu detesto esse filme, mas é que tem uma outra coisa que me lembra dele, mas a minha concepção do Lúcifer é o John Milton do Al Pacino, Advogado do Diabo. É aquilo... Ah, tem o De Niro, né? Tem o De Niro, o Louis Cypher. Cara, se pudesse ser o Robert De Niro ali, o Louis Cypher... Como Louis Cypher, comendo um ovo. É. O Al Pacino tá aí, é bonito, mas acho que, né, não deu. Ah, eu atualmente tô lá com o Lúcifer do Lúcifer. Eu tô com o Tom Ellis na cabeça sobre Lúcifer, tá? Então no, eu tô muito longe do que vocês estão pensando. É, então, não, é assim, mas é que eu tenho a ideia de que o diabo não precisa ser um CGI. Não precisa ser um troço gigante. Então, podia ser o Cumberbatch mesmo. Podia ser o próprio Cumberbatch mesmo. Sim, não. Podia ser o próprio Cumberbatch. Aparecesse de terno, fraque e cartola, mas tipo, com presença pra, tipo, não, eu ia falar o Lúcifer da série, mas ali é outra proposta. Ah, mas tipo, olha, um ator com presença pra se passar pelo Lúcifer. Aí ele aparece um CGI gigante. Vamos combinar que o CGI dessa série é o ponto fraco, né? A única coisa que realmente fica, que deixa a desejar é o CGI. É porque eles usaram a equipe do Doctor Who. BBC, né? Com certeza. Não tinha saleiro, não tinha desentupidor de pia, deu nisso. Mas assim, o único CGI que me incomodou é justo do Lúcifer. Porque eu achei que a construção do personagem, sei lá, era óbvia demais. Chifrinho, carinha vermelha, que é o classicão. Quer dizer, a série, ela se baseia muito em coisas óbvias em algum certo ponto. Então, digamos assim, apareceu o diabo com aquela aparência de diabo mesmo, do imaginário cristão, era óbvio, né? Então, mas sei lá, eu preferia que fosse um ator. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu não reconheci a voz dele. Quando falaram que era Benedict Cumberbatch, eu falei, o quê? Peraí, volta. Aí eu fui lá assistir assisti e falei assim, hã? Ah, tá, tem alguma coisa ali. Foi que nem o dragão do Hobbit lá, bota a voz lá pra ficar. Do Smaug, tá, né? Mas não é, tá parecida nem com a voz do Smaug. É, só pra ter um bom elenco aí. Foi mais pelo nome, né? É, pra criar uma coisa. Foi mais pelo nome. Mas querendo ou não, o Cumberbatch tem uma voz muito boa. Ele, pelo Smaug, ele mostrou que ele sabe interpretar muito bem personagem de CGI como dublador. Eu sou fã do cara desde do Sherlock. O cara é muito bom. Pô, o cara fez até um indiano em Star Trek. Porra, pois é. Eu gostei da versão terrorista do Cumberbatch. Como completamente diz respeito à origem do personagem e à etnia dele. O Khan deveria ter sido interpretado desde o começo pelo que ele sempre foi, um italiano. Um mexicano. Um mexicano fingindo que é indiano. Montalbán era mexicano? Achei que ele fosse italiano. Não, o cara do Montalbán era mexicano. Parênteses sobre este filme. Embora o Benedict Cumberbatch seja um excelente vilão, eu não gostei daquele filme, a parte que o J.J. Abrams chuta o pau da barraca com algumas coisas do tipo, o maldito do planeta... Nibiru. Nossa, eu odeio aquele filme. Cara, você quer colocar o Cumberbatch como vilão de Star Trek? Ok. Mas não como o Khan, cacete! Pois é, mas aí, né, o porra, cara do J.J. Abrams quis... Ok, ele destruiu toda a imagem do Ricardo Montalbán e esse tipo de coisa e afins, mas tudo bem, vai, fecha o parênteses sobre Jornada nas Estrelas, voltamos às previsões específicas, precisas e afins. Cheers to the world. To the world. A solução que eles acharam pra, digamos assim, neutralizar os cavaleiros em que deixaram na mão da molecada foi muito boa, cara. Porque, tipo, não tem combate. Você coloca os moleques pra falar as boas duas verdades pros motoqueiros. Tipo, eu acredito em um mundo sustentável, a poluição some. Aquela foi ótima. Momento Stranger Things, né? Sim. Exato, é um momento Stranger Things da série. Ficou, digamos assim, claro, eles não vão, não vai ter grandes cenas de combate, não, não é briga, não é uma série barra filme da Marvel ou da DC, mas cara, quantos moleque pra resolver isso, foi muito bom, cara. Muito engraçado, é o humor inglês que aí fechou aí, aquela coisa da... É, anticlímax de inglês, né, daquele de sempre, né. Não, e depois a série continua, né, depois que tem a resolução toda, enfim. Exato, depois que resolve tudo, continua. Aí tem a parte mais legal do final, né, cara, que é, eles resolvem, né, pô, o céu tá putaço, né, porque os planos foram interrompidos. Ah, essa é a melhor parte. O inferno, pô, é tão putaço. Agora nós vamos punir vocês, a Inquisição Interna. Vamos acabar, destruir esses dois. Cara, isso é muito bom. É porque depois que o moleque usou o poder dele pra, digamos assim, não ser mais filho do diabo e virar um moleque normal, né? Acabou o plano, né? O anticristo é maior, mais forte que o diabo. Ah, e tem a parte a parte técnica, que botam o cara que quebra tudo pra apertar um botão. Pois é, pra destruir o lançamento. É, porque até então a Anátema não sabe disso. Porque ele nunca mencionou que, tipo, aí quando ela fala pra ele ajudar a Anátema a desativar o sistema, que ele fala que ele nunca foi um engenheiro de computação bom, porque tudo que toca destrói, né? Existe a previsão disso também. Exato. A previsão, ele fala, ele não é aquilo que ele diz que ele é. Exato. Tem previsão precisa sobre isso. Exato. Ele não é mesmo, porque ele é um engenheiro de bosta. Bobão. Aí, tipo, eu quebro tudo que eu toco. Então, mas peraí, se você quebra tudo que toca, então toca no sistema, né? Então, exatamente o que ele faz. Ele aperta uma tecla, desliga tudo. Toca logo esse negócio, mano. Resolvido o problema. Exato. E salva o mundo. Ele salvou o mundo. E volta tudo normal. Volta o Bentley, né? Volta a livraria. Volta tudo. Não, mas mais do que isso. A parte da punição que vão fazer, tanto pro Crowley quanto... Cara, isso é maravilhoso, pro Aziraphale. É, porque, pô, não vai ficar por isso mesmo, né? Não vai ficar por isso mesmo. Os caras atrapalharam o Armagedon. Que porra é essa, cara? Os caras... Fuder com a Armagedon. Vamos punir, então vamos punir da seguinte maneira. E aí aquela coisa assim, não, então vamos punir o Crowley. E aí é o Master Spoiler agora, né? Quem não assistiu ainda, por favor, pare. O Master Spoiler é o Crowley é levado ao inferno. preso e a punição e o julgamento com condenação automática. Exatamente. Por Beelzebu. Um clássico julgamento cardassiano. Exatamente. Total. Sim, aquela coisa fantástica. Justice has been served. Né? Aquela coisa, olha, você vai ser devidamente punido com água benta. Vem. Anjo Miguel aparece lá. O Anjo Miguel, a Michael para meu total desespero falando isso. E serve numa banheira. Água benta que não acaba. A água benta, né? Vai jorrando daquele... Porque anjos, né? Pequenos milagres que eles fazem. Daquele negócio que é infinito, aquela coisa mágica. E agora o Crowley tem que entrar ali. O Crowley entra com aquela roupinha de banho, década de 40. Enquanto isso, lá no céu... Aziraphale vai ser queimado pelo fogo demoníaco. Entra naquela... que é levantado... Por quem é que liga? É um dos demônios. Eu esqueci qual é o nome do demônio lá, que vai lá pro céu. É o rastro, né? Que ele tinha preso ele na... É, ele tava preso na secretária eletrônica. É isso mesmo. Essa parte é muito boa. Nossa, essa também é boa. E aí acontece que, de repente, Aziraphale entra no fogo para, né, ser vaporizado. Sim. Né? Nada acontece. Enquanto isso... e o Crowley na banheira de água benta, sendo que todo mundo já viu que tem, o demônio é automaticamente derretido em água benta. O cara lá deitadão. E ele começa a espirrar, né? Ah, tá brincando. Podia até trazer um patinho de borracha ali que ele tava curtindo. Nossa, se ele tivesse trazido o patinho de borracha, seria a melhor cena. É. Isso é muito bom. Eles pegam o demônio, coitado, lá. Só pra testar. Não, testa ali com aquele lá que eu não lembro o nome. É, o camisa vermelha número 2. Exatamente. Do negócio. E testa ali. Né? E de repente... Nada. Nada. É, e aí eles ficam com aquela coisa, né? Porra, caralho. Ele conviveu tanto com o Crowley que o Aziraphale conviveu tanto com o Crowley que ele virou meio demônio. E o Crowley conviveu tanto com o Aziraphale que ele virou meio anjo, né? E na verdade não é nada disso. É tipo, um cai... Tipo, peraí, o Aziraphale caiu e o Crowley subiu? Como é essa, né? E de repente a gente descobre que eles, na verdade, tinham trocado de corpos e é a coisa que... É muito genial, né, cara? Mais fantástica de todo o seriado. E aí eles simplesmente falam. Sendo que isso foi uma dica, né? Da Agnes Nutter, né? Era uma profecia. Sim, né? Yeah. Escolham suas faces. Nossa. É, exatamente. É, as dicas foram dadas, né? Ela entrou dentro do corpo da médium, né? O Aziraphale fazia os pequenos milagres, como ele falava, né? De fazer tal coisa acontecer. Faz aí, você que sabe fazer os pequenos milagres. Então, falando nisso, na Agnes, pra completar a história da Anátema e do Pulsifer que acabaram ficando juntos, no dia seguinte eles recebem uma encomenda e quando uma baita numa caixa endereçada à Anátema da Agnes, e quando ela abre... E a segunda parte... É a segunda parte das profecias. Que ela queima! Yeah. A hora que ela... quando ela recebe e vê o que é, eu falo, yes! Second season, né? Aquela coisa o assim. Newton Pulsifer fala pra ela, porra, isso vai dar merda, né? Deixa essa porra pra lá e vamos viver nossa vida. Claro! Né? E eles vão lá e queimam. Quando eu falo... Exatamente, a torre... Segunda temporada do negócio fantástico. Não, eles queimam, você fala, não. Não, era a coisa mais sensata a fazer depois de todo o problema que a Agnes causou pra família da Anátema por séculos. A única coisa que restava ela fazer é botar fogo nessa merda. Deixa a humanidade se virar. Exato. Ah, mas eu queria, porque a série é tão boa que merecia uma segunda temporada, embora seja um livro só. Eu acho que não, porque ela teve aquela conclusão, digamos assim, fechadinha com o Crowley e o Aziraphale. E sim, mas... Eu sei, mas é o que eu gostei tanto que eu queria mais. Você termina com gosto de quero mais na série. Faz o seguinte, leia o livro. O livro tem mais coisas e a tua cabeça roda mais. Vou ler o livro. Legal, vou saber. Mas é aquilo, a série termina direitinho, tem o comprimento certinho, aquela cena final do Aziraphale e o Crowley curtindo um banquete, fazendo um brinde ao mundo que seguiu em frente. No Ritz! E o Rochinol canta no final, que pela primeira vez alguém ouviu, né? Sim. Fora que ele conseguiu um lugar no Ritz, né? Que é um pequeno milagre. Sim. Então, a série tem o comprimento certinho. E parafraseando um certo pé no saco... Eu sei. All good things must come to an end. Ai, tudo bem. Faltou a gente falar de uma última coisa pra terminar, que é o... Eu chamaria de personagem onisciente, onipresente, que nós não comentamos aqui e que merece muito, muito, muito ser mencionado, que é a trilha sonora com o Queen, e eu fiquei cantando Under Pressure o tempo inteiro. A gente falou, alguém falou, o Ronaldo falou, não foi? Ah, eu não vi. Eu comentei no comecinho, porque tá no livro, né? Gente, é, tem no livro, cara. Não, mas vale a pena. Eles porque... devem ter gasto uma grana, mas... mais. Não, legal. É, uma foi das outra coisas atual... fantásticas, né, que eles começam a cantar Mamma Mia, eu sei bom. É muito bom. Mas eu acho que o Brian May é parceiro lá do New Game. Eu acho que não foi tão complicado assim o negócio. Eu também acho que não. A única coisa é que, de novo, eles tinham que atualizar a história. Por mais que o carro do Crowley seja um Bentley único dono, cujo único dono é ele próprio. e no livro ele usava um toca-fitas, tipo... 2019 não dá pra ser um toca-fitas, aí colocar no CD player. Ainda é antiquado, mas é melhor do que explicar um demônio usando um MP3 player. Então bota um CD que CD resolve. CD resolve, né? Entendeu? Porque cassete também não ia dar muito certo. É, onde que você vai achar fita cassete hoje em dia? CD você ainda acha. Opa, eu tenho aqui, você quer? Não. Dá pra ouvir, tem até tocador. Mas no filme, sei lá. Mas gente, que gostoso. As roupas, as coisas. Na série você vê que o Crowley usa sapato de couro. De couro, né? No livro é descrito que ele talvez use sapato de couro de cobra, ou seja, os pés dele mesmo, porque ele é uma serpente, né? É, exato, não é? A descrição não fecha. Sim, é. Entendeu? Não, mas é fantástico aquele óculos usa o estilo... É, fechando a lateral pra ninguém ver os olhos de cobra dele. Bem é, no livro, se não me engano, tem algumas citações lá ainda, na passagem Sim. do tempo deles, né? Histórico e tal. Que ele, quando ele, a primeira vez que ele usa óculos, ele fala, por que que não tinha isso antes? É, porque ele fica séculos sem usar óculos, né? A primeira cena que aparece ele com óculos é na Roma Antiga. É, exato, na Roma Antiga. Sim, com aquele óculos só protegendo assim. É, porque na série mostram eles no começo da história, depois no dilúvio e depois na crucificação de Jesus, né? Nas três cenas exato. O Crowley tá sem óculos, né? Sim. Porque não tinha exato. Óculos ainda. Não, tá muito muito bem feito. Aí ele fala, ainda bem que inventaram isso, ainda bem. Pois é. Né, os cortes de cabelo. E eu tenho que dizer, David Tennant meio ruivo, ficou muito legal. E disseram que isso não tem no livro, né? Fala que o cabelo dele é negro no livro, eu escutei aí. Eu não lembro dessa parte. É, no livro, a descrição fala que ele é moreno, tá, o outro é loiro, de cabelo encaracolado, tá, mas não define assim se é tão loiro, se é tão branco, tá, os personagens não é bem definido. Uh-huh. Ah, a descrição do Aziraphale tá bem convincente em relação ao livro, é uma almofadinha. Michael Sheen, ele é muito bom, né? E embora a internet aí fale que, na verdade, o Croyos e a Fábio brigam como se fossem marido e marido, né? Não, eles não são um casal, cara. Definitivamente eles não são um casal. Eu sei que eles não são, mas a internet tá brincando de que existe aí. Tem algumas cenas, eles têm umas montagens bastante interessantes no YouTube do tipo, não vou fazer isso. Não, não, não sei o quê. Não. Chega a ser engraçado esse cara, nível de piadinha. O livro não tem. Mas é muito engraçado. Cara, o Aziraphale é, como o livro diz, é uma almofadinha pomposo em inglês que qualquer um acharia que era um rapaz mais alegre do que uma árvore cheia de macacos chapados de gás do riso. Mas ele é um anjo, cacete. Assim como o Crowley é um demônio. Eles são assexuados. A cena que retrata isso é a cena quando ele aprende pois a dançar. É, sim, ele é o único. O anjo que sabe dançar. Exatamente. Aquela cena é maravilhosa. Outra coisa que eu gosto muito, embora o CGI seja meio ruinzinho, é quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete. Verdade. É muito boa a montagem. Cara, aquilo tem que virar um meme. Aquela imagem dos vários Crawleys em cima de uma cabeça de um alfinete. É muito bom, cara. Falei, gente, isso vai virar meme. Então, então, mas é aquilo. Eles têm 6 mil anos de amizade, mas é amizade, cara. Eles não são um casal, eles não precisam... Pois é. Só quando eles se esforçam muito. É a mesma conversa de quando saiu o Capitã Marvel, que estavam dizendo que se a Carol e a Maria eram um casal. Não, porra, elas são amigas. Cara, é a mesma coisa o Crowley e o Aziraphale. O importante da história é que eles têm um relacionamento. Não precisa ser um relacionamento, entendeu, sexual, porque eles são anjos. Sim. Mas eles têm um relacionamento, eles têm uma amizade incrível. Tá bom já, não precisa ir além disso. Se você quiser ir além, tem um bromance, né? É, se você quiser ir além disso, lindo, mas pode ir. Mas isso não tá no texto. texto original. Mas tudo bem, cada um interpreta como quer, né, cara? O autor, ele cria... É que nem os filhos, a gente cria pro mundo. Depois a galera interpreta como quiser. Mas eu acho que tipo, tem que lembrar que, como você falou, eles são anjos, né? Não tem aparelho sexual, pô. Sim. Eu lembrei que essa história da amizade deles, é na hora que eles estão na pressão total, que vai, puta, ferrou tudo, né? Deus, o céu tá contra eles, o inferno também e tal. Daí ele falou, ó, arrumei um jeito, vamos embora pra Alpha Centauri. Sim. Ah, e tem uma homenagem do Doctor Who. A hora que todos, ele tá levantando os papéis, ele fala Alpha Centauri, não sei o que, não sei o que. Se você pegar o frame, tem um papel que fica bem perto do rosto do David Tennant, que é o planeta... Gallifrey. Ah, BBC. É. BBC, né, cara? Eles não iam deixar barato, né? Tem que vender o peixe, né? É claro, sempre, né? É que a BBC, desde 1960, ela associa tudo ao Dr. Who. Não importa o que seja, ela vai associar. E a placa do Bentley, leia de trás pra frente também, é TARDIS. Uhum. É o contrário. Mas, na verdade, o carro do que tem a placa TARDIS ao inverso é a do carro do Sr. Young. Sim. O Bentley, ele tinha uma placa, eu acho que numa cena parece que é curtain, né? Cortina ao contrário. É, exatamente. Não, mas a hora que eu vi aquela placa, eu olhei e falei, nossa, isso é Dr. Who, né? E olha que eu não assisti Dr. Who. Imagina, quem assistiu deve pegar muito mais referências aí. No estilo inglês de ser. Lembrando que o Neil Gaiman, ele escreveu alguns episódios de Doctor Who, né, cara? Inclusive um que a TARDIS se transforma numa mulher, assim, e interage com... É muito foda, muito foda. Parece ridículo, mas quando, né, quando você lê o negócio que o Neil... Você vê o negócio que o Neil Gaiman escreveu, fica maravilhoso. Sim. É, mas aí é só... Mas aí é pra parar, pra pois assistir. É. Ah, não adianta. Eu faço parte da turma do nossa, Cardoso nesse ponto, porque Doctor Who realmente fica difícil. Não, mas Doctor Who, é o que eu tô te falando. Doctor Who, você pode falar essa besteira que você falou agora, o que o Cardoso falou antes. Mas Doctor Who, ele vai bem além disso, porque, porra, teve episódio do Doctor Who escrito pelo Douglas Adams, teve episódio do reboot escrito pelo Neil Gaiman, e por vários outros autores foda. Então, eu acho que você pode não gostar porra, começou com uma série pra criança, beleza, começou. Agora, teve várias paradas bem foda, que se você falar um negócio desse generalizando, não, você vai estar sendo injusto, entendeu? É só a minha opinião. Eu não assisti 30 anos de Doctor Who pra chegar a essa conclusão. Nossa, também não. Não, assiste um episódio ou outro, pois é. Vocês de novo voltam pros 30 anos, mas não é. Existe o Doctor Who clássico e existe o reboot, que começou com Christopher Eccleston. Em 86. Não são. Nossa senhora, quantos tempos? 13, peraí, eu acho. 13 temporadas. É, 13 anos, filha. Coisa pra caralho. Nossa senhora. Minto, são 11 temporadas, a 12ª já tá encomendada. É, o reboot de 2005 pra cá. É foda pra caralho. E se você não tá vendo, você tá perdendo. Mas tipo, é um direito de cada um assistir o que quiser. Agora, tipo, vai falar que o negócio é uma idiotice total, not on my watch. Desculpa, not my não, não tô falando isso. Eu só tô achando que, assim, precisa ter coragem e tempo pra começar agora, na minha vida, assistir Doctor Who. Não desanima no primeiro, porque já no primeiro já desanima. Não, eu vou ficar com Good Omens, que foi ótimo, preciso, muito bem escrito, super recomendado. É que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? É só isso. Não tem, não é? Não, eu sei. Pois é. Se a gente for incluir... É, mas a gente tá falando de Doctor Who, isso já é um assunto pra outro episódio. Pois é, outro podcast. É aquela coisa assim, Douglas Adams para apressados... É Good Omens, super recomendo, amei, virei fã. Pena que não vai ter segunda temporada. Cara, Eu gostaria que alguém tomasse, que a BBC tomasse vergonha na cara e adaptasse em Discworld da maneira certa, né? Mas, quem sabe? Discworld também é uma parada que ia demorar tipo Doctor Who, assim, ser 30 anos. Ah, Guia do Mochileiros das Galáxias, que são 5 livros, merecia uma adaptação além do livro lá, que fez o resumão do resumão do resumão. Eles vão fazer agora, né? Tem uma série em andamento, teve um filme também. Não, o filme eu assisti no cinema. Pois é, Felipe. Né, em que as portas faziam... isso eu não tenho. Vamos fazer. Cheers. To the world. To the world. Ah, eu queria contar pra vocês uma historinha aqui do dia que eu conheci o Terry Pratchett. Porque o Dado, meu irmão do blog de brinquedo, né, ele é fissurado no Terry Pratchett desde que eu me entendo por gente. Eu sempre curti muito, mas o Discworld, cara, é tanto livro que eu não acompanhava, é, entendeu? E mesmo. Ele já era fissurado. Porque, tipo assim, Discworld são 41 livros, é muita coisa! Pelo amor de Deus, não. Aí eu tava lá em Londres, em 93, cara. Eu tava passando as férias na Europa e aí eu descobri que ia ter uma tarde de autógrafos do Terry Pratchett, do livro novo do Discworld. E era o que apareceu a arma pela primeira vez no Discworld. Antes não tinha arma, entendeu? E aí cai uma arma lá e eles têm que lidar com isso. E aí, basicamente, eu fui nesse encontro lá, né, cara? E eu falei, porra, vou ter que pedir, virar pro cara e falar, pô, eu quero um autógrafo aqui pro meu irmão, né? Porque eu queria levar o livro pro meu irmão. Aí eu falei, ele falou, ah, como é que é seu nome? Eu falei o nome do meu irmão, aí ele anotou lá, ele dedicou o livro pro meu irmão, pra mim, né, na verdade. E aí foi o dia que eu conheci o Terry Pratchett, cara, que foi, porra, um orgulho. O cara é foda pra caralho. É o Man at Arms, é o Homem às Armas, né? As Armas. Sim. É de 93, 15º livro. Pois é, exatamente. Já tava bem avançado. Cara, ele escreveu praticamente do leito de morte. O último livro, que é o The Shepherd's Crown, saiu em 2015. Cara, não, e tem aquela outra história do Terry Pratchett maravilhosa que a gente tem que falar aqui. Que quando ele morreu, ele pegou o HD onde estavam os textos inacabados dele e mandou passar um rolo compressor em cima do HD pra ninguém usar aquela porra, entendeu? Isso aqui eu chamo de um cara de estilo. Ali que tava a sequência do Discworld. Exato, não tem... Quer dizer, então, até onde a gente sabe, não tem backup. Exato, não tem, com certeza não tem, porque esse cara era um cara, porra, metódico. Caraca. Pô, ele tinha uma espada feita com um meteorito, né, cara? Olha, é ali com certeza nesse HD devia estar a sequência inacabada de Good Omens que eles pensaram em escrever, mas nunca chegaram a escrever. Não. Provavelmente tinha algum rascunho de alguma continuação, provavelmente tinha rascunhos dos livros seguintes de Discworld, porque ele não tinha intenção de terminar a série, mas devia ter muito rascunho, muito material lá, mas... Sim, cara, devia ter vários livros de Discworld inacabados. Com mais ou menos uns 72 livros do Discworld. Mas é melhor do que aparecer um Christopher Tolkien da vida. Exato, o cara vai ficar transformando aquela porra em material até ad infinito, né, cara? Então é melhor encerrar com estilo. Encerrou com estilo. E, pô, se o Terry Pratchett estivesse vivo, com certeza a gente ia ter uma sequência. E talvez uma segunda temporada. Agora, como ele não tá, cara... Ah, provavelmente. Pô, pra quem quiser ler, não falta material do Terry Pratchett e do Neil Gaiman também, né? Tem livro novo do Neil Gaiman saindo direto, né? Sim, cara. O último que ele lançou, né? Eu comecei a ler o Mitologia Nórdica. Boa foda, né? Pois é. Bom, acho que é isso, né, galera? Como diz o Crowley, grave a mensagem, você sabe o que fazer na secretária eletrônica, faça com estilo. Pois é. Gente, foi muito legal bater esse papo sobre Good Omens. A gente espera que você leia Belas Maldições, que você assista a série da Amazon, que é uma das coisas mais legais que tem no catálogo do Prime Video. E isso quer dizer muita coisa, porque tem uma quantidade de conteúdo infinita lá dentro. Mas essa série aqui é realmente imperdível. Ela ganha muito em ser, tipo, uma série começo, meio, fim, entendeu? Não tem enrolação, não tem episódio demais. É uma série que diverte, que faz você pensar e a gente recomenda muito, muito mesmo. Isso aí. Assistam a série tá disponível no Prime Video. E, se possível, comprem um livro, leiam um livro que vai enriquecer bastante a sua percepção da história, que é muito... Exato, pois é. E a Amazon Prime tá mais barata que a Netflix. Oh, muito, muito mais barata. Muito mais. Muito mais. Se pagar o ano inteiro, vai custar uns R$7 por mês. Esse podcast não foi patrocinado, mas poderia ter sido. Né, amigo? É. Amazon, nome da gente. Nota, gente, Amazon. Pô, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Foi incrível a gente voltar aqui. Vamos tentar manter o ritmo semanal daqui pra frente. E pro pessoal que tá ouvindo a gente pede a colaboração de vocês no Padrinho, no PicPay. Ajude a gente a manter o podcast no ar com episódios semanais. É isso, Ronaldo? É isso aí. Quietinho, né? É isso aí. Pô, muito obrigado, foi muito legal. E a gente volta semana que vem com mais uma Sala da Justiça. Falou, até mais. Valeu.